ません 。 Fascistas, chegou a vossa hora. Os imigrantes ficam e vocês vão embora. Racistas, chegou a vossa hora. Os imigrantes ficam e vocês vão embora. Racistas, chegou a vossa hora. Está a haver debates na rua. Um momento raro na história. Nós sabemos que Portugal precisa de imigrantes. Outros não sei lá. Mão de obra estrangeira. Agora, nós somos todos imigrantes criminosos. Os imigrantes estão aqui a trabalhar para sustentar a família. Mas o racismo, nos últimos meses, nós vimos que aumentou muito. Xenofobia e racismo aumentou muito. E são vítimas de imigrantes normais. Agora, nós estamos aqui para Bosco, para convosco, para dizer que basta. Porque racismo nunca mais. Porque estamos aqui convosco para dizer que nós estamos aqui para trabalhar, para contribuir à economia portuguesa. Basta. Intensa, mediática, nos médias, nas redes sociais, sobre assaltos acontecidos no Bonfim, grupos fascistas, neonazis e a sua frente institucional, o Chega, fizeram um aproveitamento oportunista que normaliza e legitima os gravíssimos atos de violência racista nas últimas noites. Estamos perante a violência racista e xenófoba organizada e premeditada contra a classe trabalhadora, tentando fazer-nos acreditar que a nossa parte imigrante é a raiz dos problemas do capitalismo. Este discurso tem consequências materiais, a insegurança, a violência e a morte. São já pelo menos 15 as vítimas de agressões racistas e xenófobas no Porto, mas não são casos isolados. É impossível saber ao certo quantos são, porque muitos não são reportados com medo de mais violência por parte da polícia, de serem pessoas em situação irregular, com medo de deportação, ou por simplesmente não estarem informados de como fazer. Mas lembramos, em representação de tantos outros, para a coxa fascista saber que as suas agressões não ficarão impunes. Admir Araújo Moreno, homem cabo-verdiano, 49 anos, assassinado por um ataque racista e xenófobo na Ilha de Faial. Gurpreet Singh, 25 anos, nacionalidade indiana, assassinado com um tiro de caçadeira no peito, em Setúbal. Cláudia Simões, fortemente agredida por um polícia num autocarro em janeiro de 2020 e causou lesões até hoje. Alcino Monteiro, assassinado em 1995 em Lisboa. Os 15 imigrantes agredidos em Olhão em 2023. Os 2 imigrantes que morreram e os 14 feridos num prédio na Mouraria. As vítimas de dezenas de crimes relacionados com maus-tratos imigrantes por patrões e a GNE reportados em Avenida. Os que morreram em acidentes de trabalho e cujo nome não queremos saber. Somam-se as investigações às redes criminosas por tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal, agressão de manobra ilegal, extorsão, branqueamento de capitais, fraude fiscal, ofensas à integridade física, posse de arma de fogo e falsificação de documentos, ligados ao aliciamento de imigrantes para trabalharem em explorações agrícolas, nomeadamente no Alentejo. A comunidade de imigrantes chega ao nosso país à procura de melhores condições de vida, como os portugueses já o fizeram e continuam a fazer noutros países. Vivemos num mundo com guerras, catástrofes climáticas e pobreza que nos obrigam a migrar aos milhões. As fronteiras que assassinam milhares todos os anos para viverem em terras onde sofrem profunda violência. Onde os Estados que nos oprimem, os Estados burgueses, recebem trabalhadores e imigrantes com força de trabalho barato e obediente, não desconfiando de cidadania e regularização e, portanto, direitos pelos quais a classe trabalhadora lutou e morreu para conquistar. Os imigrantes acabam sujeitos pelos donos da propriedade aos piores trabalhos, piores salários, pior acesso à habitação, cuidado de saúde e tantas outras coisas. Não aceitamos a estigmatização de quem procura melhores condições de vida. Não aceitamos que imponham divisões no nosso meio. Na habitação hoje... Na habitação hoje, defendemos que devemos procurar a raiz da nossa precariedade e exploração, que é comum, para encontrar respostas melhores que as que o óleo oferece. Quem ganha com a variatização e exploração da nossa força de trabalho? Quem ganha com as rendas que pagamos? Com o preço dos alimentos e eletricidade? Quem ganha com a nossa miséria em classe dominante capitalista que detém toda a riqueza? Há muito mais que nos outros, trabalhadores imigrantes e trabalhadores portugueses. Honra-nos estarmos sob a exploração da classe dominante e sermos mais e mais fortes se formos unidos. E é essa união que mete medo aos exploradores. E é por isso que estes atos terroristas nas últimas noites são legitimados. Os grupos de extrema-direita, fascistas e neonazis, que marcharam este ano com a conivência das instituições democráticas e apoio policial em Lisboa e no Porto, contra a manifestação já marcada, são milícias que, apelando à justiça com as próprias mãos, trabalham para perdermos o foco sobre contra quem devemos lutar e apagar assim a consciência da luta que nos une pela emancipação da classe trabalhadora e a superação do capitalismo. Justiça para as vítimas, investigação e criminalização dos grupos e redes de ódio na internet e de quem os financia, investigação e criminalização dos canais de comunicação que lucram com o ódio e o incentivo à violência racista e xenófoba, investigação e ilegalização dos partidos que apoiam e usam o seu espaço para incentivar estes atos de violência. E não é só o Chega. Mas temos mais: regularização imediata de todos os imigrantes. Exigimos todos os direitos civis e políticos já conquistados pela classe trabalhadora. Exigimos soluções públicas de saúde, educação, habitação para todos nós, independentemente da nossa origem. Mas sabemos que não podemos contar com as instituições do Estado que permitiram que chegássemos até aqui. Só a organização da nossa classe derrotará o fascismo, o capitalismo e o imperialismo. Os imigrantes, na habitação hoje, unimos-nos contra a violência racista e xenófoba e contra o nosso inimigo comum, capitalistas e fascistas. Seguimos juntos, seguimos mais. Thank you. 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! Poder popular! Lutar, criar! Poder popular! Lutar, criar! Poder popular! Lutar, criar! Poder popular! Lutar, criar! Poder popular! So now I'll do the translation in English so everyone can follow us, okay? The translation of what just said. Okay, so this is a translation, okay? Toda a gente vai falar. Mas estão a debater a realidade, é curioso. Desculpa. Estamos em direto no Porto. Estamos em direto aqui do Porto, no campo 24 de Agosto, onde uma grande manifestação está a tomar corpo. Depois de mais de 13 pessoas terem sido agredidas violentíssimamente aqui no Porto, toda a gente acordou com esta notícia nos últimos dias e há pessoas a tentar debater ativamente em frente às câmaras, um momento bastante curioso. Se tiver algum tipo de problema, se é afetado, não mais nada, se quiser, pronto. Está tudo mais calmo agora. Sim, penso que sim. Vocês vão embora! A vida chegou a nossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! A vida, a vida! A história também se faz assim. Os imigrantes ficam e vocês vão embora! A vida, a vida! Chegou a nossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Fascistas, chegou a vossa hora! Os imigrantes ficam e vocês vão embora! Continua CNN a dar uma entrevista a uma pessoa. Existe um processo judicial para determinar isto. Existem autoridades a quem nós incluímos essa responsabilidade. Não são os cidadãos por si próprios. Toda a gente acha sempre que tem razão. Toda a gente acha sempre que, num diferendo, essa pessoa vai ter o direito de agir pela própria mão. Significa que se não houver autoridades. O que é só entrevista ou as pessoas que vão uma manifestação? Não se percebe muito nada. Chamam-nos para vir para aqui e depois põem-nos a mão na frente da câmara. Só que estávamos a entrevistar. Os jornalistas estão a debater também o seu lugar. Pessoas continuam a debater. Esses fascistas que não aceitam a nossa existência. Quem é que ganha com esse ódio? Quem é que ganha com o fascismo? É o sistema que nos oprime. E a nossa luta é por nós e até é por eles. Vai para a tua terra, já me gritaram. Não vou. Não vou para a minha terra, porque a minha terra é aqui onde luto. Boa noite a todos e a todas. Eu queria dizer que estou aqui pessoalmente, mas também estou aqui enquanto membro de um órgão de soberania, porque acho que é importante nós dizermos que somos uma imensa maioria de pessoas aqui na cidade do Porto, no distrito do Porto, que não aceita, que não tolera os crimes racistas, os crimes xenófobos e este tipo de agressão. Nós somos uma imensa maioria que não aceita e que diz que os imigrantes são bem-vindos, que nós queremos o voltado dentro do assunto, que não aceitamos a discriminação, o ódio, a violência ou o racismo. É completamente absurdo, invocando uma suposta luta pela segurança, provocar a insegurança e a agressão. Quem cometeu um crime foi quem invadiu uma casa e agrediu à bastonada com os cidadãos nossos. Esses são os criminosos, esses são os que têm de ser punidos, perseguidos pela polícia e pagados pelo crime que cometeram. Esse crime que provoca a insegurança, que cidadãos que são residentes do Porto. E todos os residentes do Porto têm os mesmos direitos. Não interessa de onde venham, não interessa como se chamam, não interessa a religião que tenham, não interessa a cor da pele que tenham, não interessa a sua origem nacional. Quem vive aqui tem os mesmos direitos. Tem exatamente os mesmos direitos. Nomeadamente, todas as pessoas que vivem no Porto têm o direito a sentir-se seguras e sentirmos a casa e agredidos porque somos de uma cor, de uma língua, temos uma língua ou somos de uma nacionalidade diferente. Portanto, eu também acho que estamos aqui pelo direito de todos e de todas à segurança contra as milícias criminosas que provocam a insegurança de pessoas do Porto, sejam elas quem forem. Queria também dizer-vos que, já foi aqui dito, mas é importante, acho eu, nós estamos chocados com este crime, estamos aqui contra este crime e para afirmar que de cada vez que no Bonfim e que na cidade do Porto houver milícias que cometem estes crimes, nós viremos para a rua para afirmar que o espaço público é de todos e que nós não temos medo, que nós estamos juntos e que não largamos a mão de ninguém. Toda a gente tem o direito a estar na rua sem medo. Toda a gente tem o direito a viver sem medo. Assim como toda a gente deve ter direito a um emprego. E se nós somos contra o racismo e contra a violência, então temos que ser também contra a exploração do trabalho dos trabalhadores migrantes. Pela unidade entre todos os trabalhadores, independentemente da sua nacionalidade. Se nós somos pelos direitos humanos, quero acreditar que somos uma imensa maioria pelos direitos humanos, então nós temos que combater o racismo que existe, que ainda persiste nas escolas, que ainda persiste nas narrativas coloniais, como aqui foi dito, nos programas escolares, que ainda persiste que não tem acesso a um rendimento, que não tem acesso à habitação. O problema da habitação é um problema que nos une. Todos nós sentimos o problema da habitação e não são os imigrantes que são culpados do problema da habitação. É a especulação imobiliária, é a ausência de políticas públicas de habitação, é uma cidade entregue ao capitalismo financeiro e à especulação. Estamos todos juntos. E acho que é muito confortante ver que somos tantas centenas hoje aqui na rua e ver que estamos juntos, portugueses, residentes estrangeiros, residentes aqui no Porto e em Portugal, que estamos juntos nesta luta e nesta afirmação da nossa solidariedade. Acho que é muito importante este sinal. Nós estamos juntos, a cada ataque nós teremos muito mais, reagiremos exigindo justiça e manifestando a nossa solidariedade. E por isso, era isto que queria dizer, acho que nós virmos hoje para a rua, reagirmos no próprio dia em relação a estes acontecimentos, mostra que o Porto é uma cidade que tem e que sabe acolher as pessoas, que nós temos orgulho num Porto multicultural, num Porto de toda a gente, num Porto de todos os trabalhadores, de todas as nacionalidades, de todas as línguas. Queremos um Porto que seja isso. Nós somos esse Porto. Olá, boa noite a todos. Mais uma intervenção rápida em representação do coletivo da libertação da Palestina. Queríamos mostrar a nossa solidariedade e dizer que a nossa luta é pela libertação da Palestina. Thank you. nossa hora. Os imigrantes gritam e vocês vão embora. Thank you.